noite para você, ouvinte da Rádio Gralha 106,1 MHz e do podcast Paces The Essence. Boa noite, e novamente sobre ela, a noite, a eterna musa das canções que o programa de hoje será dedicado. Na outra semana, toquei a primeira parte do programa com canções antigas sobre o tema, e hoje continuarei tocando algumas canções antigas, mas hoje o programa será inteiramente sobre as canções brasileiras relacionadas a esse tema. E para começar a noite, ninguém melhor que a cantora moderna Céu e a sua Véu da Noite. Relaxe e curta esse som pra lá de doido. Cai o véu, noite vem, lua cheia que não acalanta ninguém. Cai o Oh, yeah. cheia que não acalanta. Essa última foi A Noite Mais Linda do Mundo, parte do último disco de Otto, intitulado Moon 111. As criaturas que têm maior atividade à noite são chamadas de notívagas, e dois exemplos disso, além de você e eu, são os morcegos e os anfíbios. Os morcegos não têm uma visão aguçada, mas ouvem muitíssimo bem. Quando guincham, eles emitem ondas sonoras que funcionam como um radar sonoro, que, deste modo, ajudam a localizar suas presas em plena escuridão. Outra noite, quando estava em Itaparica, pude ver um. E você sabia como os morcegos são chamados na Itália? Pipistrelos. E agora fique com duas canções meio bossa nova sobre esse tema. Primeira é da cantora Silvia Teles, que cantará Sol da Meia Noite. E em seguida fique com Toquinho e a sua Na Boca da Noite. da geada no verão e nuvens que parecem recortadas como nuvens de cartão e praias que parecem debruadas com espuma de sabão. E à noite eu vejo o sol, a estrela que desceu do firmamento, veio só pra mim brilhar. E as ondas que caminham com o vento me acenam lá do pássaros não param só momento de ao redor de mim cantar. E à noite eu vejo o sol, eu sei não há ninguém que consiga entender o que somente o meu amor poderá compreender como eu estou. A música que eu ouço no espaço ninguém mais pode escutar. E as árvores se curvam quando eu passo para me cumprimentar. E todos os poemas que eu faço, todo mundo vai cantar. E à noite eu vejo o sol. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada. Eu não disse que ficava, nem você perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada. Respiração tão macia, morena nem parecia que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Gente da nossa estampa não pede juras nem faz, ama e passa e não demonstra sua guerra, sua paz. Quando o galo me chamou, eu parti sem olhar pra trás. Porque morena eu sabia, se olhasse não conseguia sair dali nunca mais. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. cheguei na boca da noite e saí de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar, nuvem alta em mão de vento, é o jeito d'água voltar. Morena, se acaso um dia tempestade te apanhar, não foge da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo a te abraçar. Vi o rosto na janela, parei na beira da estrada, cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Lu Borges foi integrante de um dos maiores grupos musicais da história deste país. Os Garotos eram conhecidos como Clube da Esquina e fizeram dois discos que entraram para a história da música popular brasileira. Além do grupo, hoje também se fala no movimento de mesmo nome, capitaneado por Milton Nascimento e os irmãos Borges. Lu é considerado um dos compositores mais influentes da música brasileira. E aqui ele também cantará sobre a noite, na canção Não Se Apague Esta Noite, de Lu Borges. Seja o touro e a rosa. Eu não sei o que falar sobre as estrelas que povoam este meu céu, que brilham, que brilham e brilham, mas não me dizem nada. A noite mal começou e eu já me sinto tão louco. Me dá um tempo, eu vou ali no balcão e volto logo. Voltei. Decidi olhar de novo para as estrelas. Quem sabe dessa vez, depois de mais uma dose, eu posso conseguir enxergá-las melhor. Mas no fundo tudo não passa de uma fuga. É complicado procurar alguma coisa onde não existe nada. E se você prestar bem atenção, vai concordar comigo. Hoje eu estou meio opaco e os seres opacos precisam de qualquer coisa para se iludir. Lá se vem três amigos meus. Massa. Vou dividir um pouco da minha loucura com alguém. Falei, falei e falei. E eles também falaram. Descobri. Eu não precisava ouvir nada das estrelas. Eu só queria conversar com alguém. Pois é isto. Esta foi mais uma noite daquelas que a gente passa de bobeira tentando aliviar a dor do coração. E grita por um socorro, mas ninguém consegue lhe ouvir. Tem um cara estatalado ali no chão. Deve estar pior do que eu. Falou, galera. Vou pra casa. Tá bom. Você me olhou, também sorriu, cumprimentou amigos em comum. Palavras voam, nós dois no canto da sala. A festa acabou, a gente nem sabe as horas. Essa noite, para onde irá? você me diz que já tem outro alguém. O que não pode ser, não pode ser. Mas deixa no ar esse algo bom que não conclui. Sei que algum dia pode acontecer, mas nunca terá o ar tão único dessa noite. Dessa noite, para onde irá essa noite? Esses últimos foram Lucas Santana com a canção Para Onde Irá Essa Noite, e anteriormente você ouviu Cidadão Instigado com Noite Daquelas, dois grandes nomes do cenário alternativo brasileiro. E você já ouviu falar na Noite das Garrafadas, não? Pois a Noite das Garrafadas foi um evento histórico brasileiro ocorrido entre 13 e 14 de maio de 1831, quando partidários e simpatizantes do então imperador Dom Pedro I se enfrentaram nas ruas do Rio de Janeiro. Quem não cantará sobre essa história, mas também falará sobre a noite, é a pseudobanda Três na Massa, com a canção Certa Noite, cantada pela voz da Karina Falcão. Seguida, fique com Noite Torta, da cantora Silvia Machete. Hoje, você me deixou. Quer dizer, hoje você me deixou de novo. Depois a gente volta, sempre voltou. Você voltou, voltou sempre que me deixou. Mas é sempre algo que se lasca, que se acaba. Uma magia que se estraga. Uma vela que se apaga aos poucos. Um abalo que um dia talvez não dê mais jeito. Uma ofensa que talvez, desta vez, não dê conserto. Então, chega um dia em que eu não te reconheço. Um dia que não vem depois do outro. Uma certa noite, fora do tempo. Então, um dia, eu não me reconheço. Quero que eu nem sabia que era isso que eu queria. Uma noite tão quente como essa pode ser um novo começo. Poder querer ser sem ter você. seja um fogo negro e denso, um fogo sem descaso, pra me queimar em silêncio. Então finalmente eu me esqueço e me entrego. Você é quem me dá tudo quente e espesso, que me dá tudo que eu mereço. esta luzinha no céu que a gente não sabe se é estrela ou da lua ou clarão. Seu Zé Bedel já abriu a porteira, acendeu a fogueira em honra a São João. Batata doce, canjica, aipim e o pé de moleque, o quentão do quinzim e a sanfona. Olha, gente, a quadrilha do Bastião. Começa a dança, a fogueira subindo, a sanfona tocando um compasso sem fim. Flor no cabelo, um laço de fita, cabrocha bonita cheirando a jasmim. A noite avança. João sabe da história da Chica, tão bela e tão rica de graça que é. No ano passado, seu par na quadrilha foi Zé da Maria, que em Chica tinha fé. Mas o zoinho da Chica pregaram com amor a Mata Virgem do zóio do Mané. Da brincadeira sem se ajeita os cabelos em direito, o sapato apertado ela arranca do pé, suspende a saia com graça e malícia, se olhar é de carícia pro olhado mané. De pé no chão atravessa a fogueira, requebra a viajeira e mané dá-lhe a mão. No zóio verde o pranto aparece, essa última foi Noite de São João, de autor desconhecido. São João, ou as festas juninas aqui do Sul, são comumente celebradas à noite, momento propício para danças em volta da fogueira, além das bebedeiras regadas a quentão e cachaça. Cantando sobre outro tipo de noite, a noite severina, ouviremos agora Ney Matogrosso com Pedro Luiz e a Parede, seguido de Noites de Moscou, em um salto geográfico que será proporcionado pela cantora Lia Sofia. Pedras sonhando com brita.

Natal é a maior celebração do calendário cristão e é comemorado à noite. E foi por causa de uma noite dessas que, durante a Primeira Guerra Mundial, soldados alemães e ingleses resolveram deixar as armas de lado para trocar presentes, enterrar seus mortos e até jogar futebol juntos. A comemoração durou 6 dias. E foi em uma noite de Natal de 1895 que o escritor brasileiro Raul Pompeia, célebre por obras como O Ateneu, deprimido, acabou com a própria vida com um tiro no coração. E para não entrarmos numa deprê, tocarei um clássico underground de 71, Blow Up e a sua Noite e Dia. Tempestade desaba por dentro. sei e sinto toda a vontade do mundo de te ter agora, agora, agora. Você, agora, você. E as ondas vêm me cobrir na noite escura. Bem, essa última foi o Maluco Lobão, com a interessante Você e a Noite Escura, parte do disco Canções Dentro da Noite Escura, inteiramente dedicado ao tema deste programa. E você sabia que os astronautas a bordo da ISS, ou seja, a Estação Espacial Internacional, veem o Sol nascer e se pôr 17 vezes por dia? Tente imaginar essa loucura. Lobisomem ou licantropo é um ser lendário, com origem na mitologia grega, segundo as quais um homem pode se transformar em lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Próxima canção que tocarei foi utilizada na clássica novela Roque Santeiro, para ambientar um personagem com essas características. Zé Ramalho compôs Mistérios da Meia-Noite, que você escuta agora neste programa. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi.

E essa última foi Erasmo Carlos e a sua libertina de Noite na Cama. O programa está chegando ao fim, lembrando que na Antártida a noite dura 6 meses. E lembrando que na próxima semana haverá uma terceira parte deste programa, também sobre ela, tão falada e cantada Noite. Para terminar, fique com Boa Noite, da banda mineira Pato Fu. E pela quinta vez nesse programa, Boa Noite. Peace is the essence. Boa noite, já estou aqui. Vamos juntas viver, correr. Boa noite. Boa noite, já estou aqui. Vamos fazer, vamos enfim viver, correr. Pegue as coisas, meu bem, as roupas e os itens, mais e vem. Porque vamos fazer, vamos enfim. O que vamos fazer? Vamos, enfim, viver, correr. Boa noite. Boa noite, já estou aqui. Vamos juntos viver, correr. Esse programa foi trazido para você pelo blog Paces the Essence e apresentado por Igor Moura. Espero que tenham gostado e aguardem o próximo programa. Go!